Então, por que é que não se o Ministro Central não reduzia o IVA para quem quisesse reconstruir para 6%? Esse é que é o meu problema. Já falou, pode avançar. Pela idade que eu tenho, não vou avançar. Tentando colocar um pé onde não devo, depois mais tarde não vou receber nada de troca, além de ter que pagar mais o IVA em cima de 23%, eu não vou gastar mais de 30 mil. Ao investir numa aldeia 100 mil euros, como se sabe, se eu não vou ter benefício nenhum. Porque, infelizmente, em Lisboa se diz, o interior está ratificado. Porquê? Porque os senhores do Governo Central, qualquer deles, eles se preocupam com o interior. Então, aqui somos esquecidos. Então, quer dizer, tendo uma certeza que poderia surgir, eu estou dando o andamento, já tenho o projeto feito, já tenho tudo pronto.